portas abertas, vidas despertas, sonhos desfeitos na cor. Juras, promessas, becos, travessas, falsas premissas de amor. Vícios baratos em corpos gastos de tantos copos de gin. Gritos sem voz dentro de nós, nas madrugadas sem fim. Sou da noite filho predileto, condenado à sina do cantor. Trato das palavras com afeto e amor, como a florista uma flor. Chego a casa morto de cansaço, com saudades muitas de te ter. Mas no teu ciúme que renega o abraço, és mulher que cega ou não quer ver. Voltei ao bar para afogar eternas sedes de ti. Na mesa farta de outra mulata, que foi cama onde dormi. Morde e abusa, rasga a blusa e diz-me sempre que sim. Nos desvarios de amores vadios, com princípio, meio e fim. Filho predileto, condenado à sina do cantor. Trato as palavras com afeto e amor, como a florista uma flor. Chego a casa morto de cansaço, com saudades muitas de te ter. Mas do teu ciúme que renega o abraço, és mulher que cega ou não quer ver. Voltei ao bar para afogar eternas sedes de ti. Na mesa farta de outra mulata, que foi cama onde dormi. Morde a blusa, rasga a blusa e diz-me sempre que sim. Nos desvarios de amores vadios, com princípio, meio e fim.